tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. lighten up, old man, and be yourself. Cause I know you don't want any more of this. Canta desde 92, é português e chama-se Alexandre Faria. É um dos grandes nomes da canção portuguesa e foi entrevistado pela Rádio Antenoé. Agora, no próximo dia 11 de março, vamos exibir na íntegra essa mesma entrevista em mais uma edição do Tempo de Antena. Alexandre Faria, cantor, compositor e tantas outras valências que teve oportunidade de realizar ao longo destes quase 20 anos. Saiba tudo sobre este grande nome da música portuguesa na próxima edição do Tempo de Antena, dia 11 de março, a partir das 5 horas da tarde. Alexandre Faria em entrevista à Rádio Antena Web no Tempo de Antena. Uma entrevista única, imperdível. Só aqui, na sua Antena Web. Tudo nesta vida, sem só alegrias, seria um mundo tão bom. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério. Uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. R.E.M. Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos. Algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, facilitamos-lhe o acesso a esse Rapid Eyes Movement e permitimos-lhe sonhar acordado. Todas as segundas e quintas-feiras, pelas 19 horas e durante 30 minutos, levamos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final de dia e início de noite na nossa companhia. R.E.M. Todas as segundas e quintas-feiras, entre as 19 e as 19h30, na Rádio Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. tudo junto, resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. próxima estação, Antena Web. Thank you.